E eu queria entrar em algumas coisas que mostram as fortalezas que na prática se manifestam de uma forma nomeável. São fortalezas mentais que afetam a alma, afetam o espírito e redundam em desastres na dimensão física, que deturpam os relacionamentos e roubam de nós a provisão divina. E eu quero nomear 4 dimensões de fortaleza. E nós poderíamos nomear muitas outras, mas eu quero nomear 4 dimensões. A primeira se chama mentira. Um daqueles castelos que são fortalezas mentais se chama mentira. Pessoas que não conseguem andar na verdade. Um dia falou uma mentira, e assim, não foi uma mentira, não, gente. Eu só assim, uma mentira. Que às vezes parece algo necessário, mas é lícito, porque se vai resolver ou ajudar alguém, tudo bem, pode deixar. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, nós lemos assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Tem pessoas que precisam mentir, estão na igreja, mas estão sempre assim com a mentirinha: não deu, é um compromisso, rapaz, puxa vida. E no fundo é uma mentira. Sabe o que mentir revela? Que há uma fortaleza na mente, na alma e no espírito desta pessoa, que faz com que ele proceda tentando se defender ou tentando atacar, mas que na verdade é uma artimanha do diabo para isolá-lo da verdade até que ele morra, sucumba, perdido. Isso é que é uma mentira. Não é pecado mentir. Hã? Não, pastor, o senhor enganou aí. Não é pecado mentir. Na verdade, não é a mentira que é o pecado. A mentira é só um sintoma do pecado. A mentira é só a febre da enfermidade, do câncer. Mas quando alguém anda na mentira, está sabendo. Ah, não, foi só uma... Eu tinha 15 dias que eu nem mentia. E olha, já tem meses que eu nem minto. Agora é só porque isso aqui não tem jeito. Se eu falar a verdade, vai... Essa mentira é um sintoma, um atestado, como a febre, de que há algo lá dentro, e o algo lá dentro é uma fortaleza demoníaca que faz esta pessoa tentar se defender ou tentar atacar, mas no fundo está se isolando e morrendo dentro da sua própria fortaleza, ou raciocínio de pensamento, ou estrutura de pensamento. O que que a fortaleza e a mentira desencadeia? Calúnia, difamação, fofoca, negativismo, incredulidade, palavras torpes, maldição, ofensa, acusação, feridas, mágoas, legalidade para o pai da mentira. Então, eu e você precisamos declarar guerra eficaz contra a mentira. Se isso é uma fortaleza na minha vida, eu, a partir de hoje, não minto mais. Em Provérbios, capítulo 12, verso 17, nós lemos assim: quem fala a verdade manifesta justiça, porém a testemunha falsa produz fraude. No versículo 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Capítulo 16 de Provérbios ainda, versos 5 e 6, diz assim: todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. pela misericórdia e pela verdade, expia-se a iniquidade. É uma fortaleza, irmão. Revela uma fortaleza. A mentira distancia o homem de Deus, gerando mais trevas, mais fortalezas, mais independência, mais morte. Colossenses 3:9, Paulo diz: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do homem velho com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Não é que é proibido mentir na igreja. Ah, sabe, seu pastor, você viu que o pastor falou que na igreja não pode mentir, não. Pode mentir. Não, meu irmão. Você pode mentir o quanto quiser, porque ninguém vai conseguir mudar isso na sua vida. Mas na hora em que você entender que a mentira é como uma febre que está revelando uma fortaleza demoníaca na sua mente, que vai te fazer viver falsamente uma fantasia, tentando atacar ou tentando se defender, mas morrendo isolado dentro da sua fortaleza. E quando você perceber, já não haverá mais recurso. E você pode dizer: eu declaro não à fortaleza. Não, mas tem aquela mentira que é social, né? Aquela coisa assim, é bem, se eu falar que eu estou... Se eu contar uma verdade, vai estragar a vida do outro. Só ande na luz. Só ande na verdade. Amém, irmão? Amém. Segunda instância que eu quero ver com os irmãos de fortaleza: desonestidade. Para muitos é uma questão relativa, mas é algo absoluto e inegociável, tanto para Deus quanto para a consciência humana. Porque nós vamos encontrar um grupo muito grande de pessoas que perdem o seu bigode ou o dedo, mas não andam em desonestidade. Em Provérbios capítulo 15, verso 27, nós lemos assim: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Capítulo 11, no verso 1, nós lemos: a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Agora, irmão, no capítulo 26 de Provérbios, o verso 24, nós temos algo assim mais impressionante ainda. O Salomão escreve assim: aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu interior entesoura o engano. Sabe o que significa? Que todo aquele que é desonesto porque reserva no seu coração ódio. Aquele que odeia, fala mentira com seus lábios, dissimula, engana. Mas no seu interior, está cheio de engano. Não, não, não. Oh, irmã. Ah, linda. E no fundo, assim, essa é a base da desonestidade. Porque a gente, às vezes, pensa na desonestidade assim: eu não devolveu o troco correto, né? Não fez o serviço correto. Mas esses são sintomas de ódio no coração, que dissimula com a boca, mas o coração está cheio de desonestidade, intenções desonestas. A desonestidade desencadeia, entre muitas coisas, fraude, ciladas, desvio de caráter, roubo, cobiça, arrogância, desequilíbrio, poder destrutivo, pobreza, medo, cadeias, raiva, afronta, independência, soberba, malícia. Lá no livro de Atos, nós lemos, todavia, no capítulo 13, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Talvez até eu, lendo esse texto, parece um negócio assim tão pesado que a gente pode dizer assim: não, não é comigo. Filho do diabo. Ainda mais nessa voz assim, filho do diabo. Não, isso tem nada a ver comigo, não. Mas o Senhor está dizendo que toda desonestidade é fruto da operação do diabo e revela uma fortaleza na mente, na alma e no espírito de alguém. Sabe o que a fortaleza faz, irmão? Quando vem o socorro de Deus, quando vem a graça de Deus, quando o Senhor libera um sopro santo e sagrado, ele também vê como sendo um inimigo. Ataca! Não quero! Não entra aqui! Por isso, muitos estão impedidos da bênção de Deus, porque em suas fortalezas mentais estão continuamente recusando a verdade. Em Efésios 5, verso 6, Paulo escreve à igreja e diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, provando o que é agradável do Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Alguém que anda na mentira, alguém que anda na desonestidade, tem o diabo o tempo inteiro dizendo: se você contar, você se destrói, cara. Se você falar a verdade, aí que tudo fica perdido. Se você sair dessa sua fortaleza, aí que eles vão te pegar. Mas, meu irmão, se a tua fortaleza é uma mentira, é uma vida de desonestidade, saia dela já, antes que você morra, acreditando que tudo que chega é inimigo. Acreditando que você é sábio demais de se autoproteger com a mentira ou com a desonestidade.